Jesus do céu, nem o diabo com ela pode. Não. Aquela George tem cara de bujão. É uma vaca que só come capim. Mas coitadinha daquela gordinha, até que ela era bonitinha. Agora vem aqui e paga um suquinho pra mim. Yes! Tem pelo no sovaco, a cara dela é toda cheia de buraco. Se você vencer, não ia acreditar. Nem com muita serva, acho que dá.